te procurar por aí. Quem sabe a gente se esbarra numa madrugada. Eu acendo um cigarro e já me sinto esgotado de tanta sujeira, de tanto maltrato. O que fizeram aqui? O que fizeram comigo? Acorrentaram minha mente, trouxeram perigo. O meu sorriso não é o que era pra ser. Levaram minha fé, roubaram meu prazer. Porque quantos vão lucrar e quantos vão entender? Poucos vão lutar, mas me diz pra que tu iria pegar na arma para defender. Eu sei lá, eu só sei que eu vou me fedo, não pretendo voltar. Pra quem desacredito se fuder, pois continuo a caminhar. No bom dia ou mal dia, numa noite quente ou fria, na maior adrenalina a gente hoje se encontra. Estou à procura de um doce amargo que me faça viajar. Madrugadas em claros, calculando cada passo, respirando timo trago, lapidando traço a traço. Pra sobreviver, vou viver pelo que é meu, vou proteger. Não me cansarei, só descansarei quando te achar. Não me cansarei, só descansarei quando te achar. E a vida não é um teste, mas é sempre testado. Tem homem que é moleque, tem mulher que não vale um centavo. E eu já tô ligado, com tanta magrinha, sede não é de água e eu já não vejo fim. Acendo outro sim, não me liberto, me aprisiono cada vez mais em mim. Do teto nunca estou perto, mais uma noite enfim. Um magrelo na pista qualquer, feliz, sem carro, sem grana, sem viver na moda. Fazendo o que ama, mas não pela fama. Eu sei que por isso alguns se incomoda. Puxaram a corda, não me enforquei. Agora eu sou foda, ignorei. Até de usuário de crack já me chamaram, mas isso eu já superei. E nada vai desanimar, não posso deixar que nada venha me abalar. Opa, a noite te cega, a rua te chama. Aqui aparência engana. Tem gente com grana que tira 10 por semana e usa vaiana. Cadê sua identidade? Senhor, eu tô à procura. Tu acha que eu tô brincando? Não, então entra pra viatura. Que noite insana, queria estar deitado na cama. Cadê o telefone? Vou denunciar esse pouco pibama. Não gosto de cana, hoje ele vai querer me prender. Porque a identidade que eu falo não tem nada a ver com LG. Só descansarei, só descansarei quando te achar. Não me cansarei, só descansarei quando te achar. Não me cansarei, só descansarei quando te achar. Não me cansarei, só descansarei quando te achar. Ei, som!